O município de Santa Helena receberá mais 4 médicos através do programa Mais Médicos nesta semana. Os profissionais estão em Curitiba e se apresentam em Santa Helena após o treinamento de 30 dias. Segundo a secretária de Saúde de Santa Helena, Terezinha Botega, a expectativa é que dentro de 30 dias os atendimentos sejam iniciados. A gente então está já participando da reunião de acolhimento junto com o Ministério da Saúde e com os demais secretários, né? Em Curitiba, onde estaremos acolhendo mais 4 médicos dentro do programa Mais Médicos. Nesta etapa do programa, um diferencial foi registrado. Os profissionais são brasileiros que se formaram em Cuba e que agora retornam para prestar atendimentos no Brasil. Com isso, um total de 8 médicos estarão disponíveis para a atenção primária em saúde. E esses 4 que virão então conosco para iniciar logo os trabalhos aqui são brasileiros que se formaram fora do Brasil, mas que entraram no programa e que Santa Helena, como já havia, né, o cadastro realizado, foi contemplado com mais esses 4 médicos. Então, aí a população terá, então, cada vez mais perto da sua residência, um atendimento médico com qualidade, mais eficaz e em um tempo mais integral. Atualmente, nós temos 4 dos médicos cooperados, que são os 4 cubanos, agora mais 4 do incentivo que se chama intercambistas, né? E a gente também tem o cadastro no Provab, que atualmente nós estamos já com um médico interessado em vir para Santa Helena. Se o cadastro tiver tudo ok e o Ministério aprovar tanto quanto, né, o município, teremos mais um médico provavelmente dentro do programa Provab. Mas esse último, então, a gente ainda aguarda, né, que o Ministério da Saúde faça homologação da inscrição deste médico e ele também virá para nos auxiliar no trabalho da atenção primária nas estratégias de saúde da família. De acordo com a secretária, pela lista do Ministério, os médicos devem juntar-se aos demais profissionais que estão em Santa Helena. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.